Salvador, o papapá. Mike Echo Delta, final no 7, reporte final no 7, ok? Reportar a final 1-7. Afim, circuito pela direita. Papapapa, Mike Echo Delta, girando base pela direita na pista 1-7. Mike Echo Delta, livre pouso 1-7, vento no 60 graus, 04 nós. Papapapa, Mike Echo Delta. Salvador, boa tarde, eu vou no 869, está no portão 1, no CIEM, sem informação Quebec, autorização de tráfego para Brasília. Brasília, copia o 360. Copia, no 869. 69, Brasília, 360, autorizado, preso Luno 7, aerovia, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, após direto Elefa. Aciona 5022, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 360, upper Zulu 17, decolando da 10, com curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, 5022, transponder 119, decimal 8, ao controle, gol no 869. Arbor, depois direto, elefa. Arbor, depois direto, elefa 1, 869. Peço, portão 1, chame pronto, pushback acionamento, 1869. Chamada pronta, 1869. Sou Salvador, Xanana 62, 10, 2 milhas de cisternas, visual para 0. Tente a Xanana 62, 10, livre pouso, pista 10, vento no 5, 0 graus, 04 nós. Livre pouso na 10, Xanana 62, 10. Afternoon, Azul 4206, clear to receive for level 330 via Upper Whiskey 58. Departure from 110, after departure left turn, Puka departure with Caju transition, Alfa Romeo uniform transition Caju. Scope code 5032 and control departure frequency 119.8. XRX Azul 4206, form red, push and start. Zero, boa noite, Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04. 491, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 059. 5491, não. Salvador, voo 1869, portão 1, solicita pushback e acionamento. Portão? Portão 1. Guarde mais 2 minutos para iniciar, informa o Airbus da Avianca, vai ingressar portão 04 já autorizado. Coordenador que para o solo, 5 meses, no parqueano 04, está livre no 01, chame de Harrison, 1869. Assim que parquear no 04, está livre, iniciar no 1869. No Graé. Guardião 07, reporte no solo do Graé, vento no 50 graus, 059. Reporta no solo 07. Trip 591, solo 25, Libra direito no 219. Libra direita, solo 219, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, trip 5, 491. A 9 até o parte 3, está livre. Prevista 04, parte 3, fica atento ao balizador. Parte 3, posição 04, está atento ao balizador. Boa noite, obrigado. Portão 1 está livre, chame táxi. Voo 1869, portão 1 está livre, chame táxi. Livre no 1 na semana, táxi no 1869. Guardião 07, realize o pouso no Graé sem interferir com a final no zero, informa o Boeing final de 7 milhas no zero. Positivo, sem interferir o 07, não no zero. Torre Salvador, eu vou no 166, boa tarde, está estabilizado no LS da 10. Boa tarde, vou no 166, informo, caso receba helicóptero pousando nos pátios, próximo à cabeceira no 7, não vai interferir com o seu pouso, livre pouso no 0, vento no 4, 0 grau, 059. Autorizado o pouso no 0, vou no 166. Guardião 07, ciente, solo 22, frequência livre. Salvador, boa tarde, essa 3629 para aprovação com Goiânia. Tem aí para o solo? Essa 3629 para Congonhas, boa tarde. Clarissa 3629, São Paulo Congonhas, nível 360 aprovado, VPR Zulu 10, até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepto VPR Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano, decolada 10, com curva direita, após decolagem, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5035, controle 119.8. Muito obrigado, senhor. Teve 360 aprovado para Congonhas pela Upper Zulu 10. Faz pós-trip, Upper Zulu no meio pan, THZ, direto 3, direto direto. Decolando da 10, curva direita, perfil da El, Leda Mótiva, 5035, 119.8. Na posição 3, vai chamar quanto pronto. Muito obrigado. Correto, então 3629. Paulo Salvador, 1869, para instrução de táxi, 163 a bordo, 3 horas e 14 minutos de autonomia, alternativa é Palmas. Altímetro 10 no 3, bom voo. Altímetro 10 no 3, à direita, Índia e Alfa, quanto esperam no 895, boa, no 869. Salvador, Agonuno 66, livrou, boa tarde. Agonuno 66, táxi livre Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para nós, Agonuno 66. Bom, no 869, a linda colono 0, vento no 40 graus, 05 nós. Bono 869, decolou os 34, achando o controle 1198, bom voo. 198, 1869, boa noite. Salvador, boa noite, Tana 3894, transferência. Tana 3894, ciente, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 059. Livre pouso, Tana 3894. Qual a radial de saída, o Tango de Bravo? Salvador, boa tarde, bom 645. 645, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sistema de Abravo 500 pés, decola. No local Grupo Zulu, Paracatu. Vai prosseguir em coordenação com a torre, decolagem para o norte, acionando padrão 0137, o controle 119.8, a torre opera em 118.95. Torre para decolagem, 118.95, altímetro no 0 no 4, bom voo também, Bravo. Cajá 83, boa noite, formação Romeu para Natal, solicitou 090. Gente, Tracajá 83, autorizado para Natal, nível 090, aerovia Golf 677, decola da pista 10 com curva esquerda pós decolagem na subida Conde, nacional transponder 0264. O controle 119.8, a torre opera em 118.95. A 3894, sala 39, livre à direita, chame no 219. 219, obrigado. 04, Tracajá 83, tá, liberação na chama táxi. Vento no 4, 0 grau, 0 meia dúzia de nós. Tá 1 a 0, tá baixa travado, gol 1645. Pode reduzir a intensidade da luz dos vasos? Confirme. Reduzir a intensidade da luz. Eu vou solicitar infra-aero, ok? Pra que modifique. Porém, no momento mesmo, automaticamente não dá pra fazer, ok? Vou solicitar. Tá ok, muito obrigado. Oi, Oxenem 143. Oxenem 143, continue a aproximação número 2 para pouso. Tango Índia Bravo, prossiga. Tango Índia Bravo, reporte fora do solo com proa norte. No 645, solas 41, no livre à direita, no 219. Direita, 219, agora vem a 41. Tango Índia Bravo, fora do solo. Tango Índia Bravo, ciente, proa norte, chame o controle 1998. 1998, chamará, Tango Índia Bravo. No 645, livrou a 68. 45, táxi via Alfa e Juliette, portão 10, portão 10. Táxi, o Dracajá 83, reporte na hotel. Fala Salvador, Oxenem 201, autorização 380 Galeão. Eu. Desculpa. Cruzamento Tracajá 83, prossegue Delta, após Alfa e reporte antes da Juliette para prosseguir. É, pessoas a bordo? Descente. Alô, Xenef 6143 de Branco. Rodman 43, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 143. Rubit Comrade Stack, Azul 4206. Cajá 83, ingresso à esquerda via Juliette, contorno Canteiro Central, após via Pátio Índia. Ponto espera, pista no zero, vai chamar a torre 118 decimal 95, o altímetro no zero no 4, com voo Tracajá 83. Juliette, 6143. Falou, Xenef 6143, antes da Juliette. E a Juliette, portão 02, na presente, pode chamar a torre, 118, decimal 95, bom voo. Tracajá 83, Olinda, colono 0, vento no 40 graus, 04 nós. Azul 4206, approved taxi by Bruno 1, India and Alpha. Holding point 110, contact tower 118.95, contact center 1014, have a good flight, good night. 3629, tá pronto? Vai coordenar com a equipe do solo, 3629, vai passar retaguarda no Embraer 190 da Azul. Após o mesmo livrar retaguarda em coordenação, tá livre, chame táxi 3629. Canal 6201, Copa Galeão. Tracajá copiou a torre. Possível próprio cópia. Canal 6201, Galeão, nível 360 autorizado, Perizulu 10 até SMAP. Eco Sierra Mike Alpha Papá, SMAP. Após direto Lúvito, Lima e uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo, Bravo Charlie. Após conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita. Após decolagem, subida da El. Após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5021, controle 119.8. Autorizado, Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, decolando ao 90, da UNI da Bátila, Pesulu 90, SMAP, Lúvito, Boa Barbacena, 5021, transfato, 198, ao controle. Dá o transponder? 5021. Correto, 6201, portão 4, chame pronto. Pronto, falei. Azul 4206, clear to line up and wait, runway 10. Azul 4206, clear to for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 04 knots. Clear takeoff, runway 10, Azul 4206. 4 horas. Direita Indy Alpha, com temperatura 18895, altímetro 0 no 4, bom voo, boa noite, na 3629. Confirme, eu estou a 3629. Está a 3629, a linda é colono 0. Vento no 50 graus, 049. Correio, comandante Vitor Kilo Delta no localizador. Vitor Kilo Delta, ciente, continue a aproximação, agora as pista livre. Está presente, modifica. A intenção é base pela direita, pouso na 197. Vitor Kilo Delta, cancelado em 56, base pela direita 17, reporte para final. Porta na Delta. Decolou em 53, chama o controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Vitor Kilo Delta livre pouso no 7, vento 160 graus, 04 nós. É, Vitor Kilo Delta. Torre Salvador, boa noite, Rio 5973. Passando externo, trem embaixo e travado. Rio 5973, livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, 04 nós. Livre pouso, pista 0, Rio 5973, pista 0. Vitor Kilo Delta, considere o solo em 59, frequência livre. Boa noite, formação Romeu, confere Guarulhos 360 autorizado, Pesolo 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita após decolagem, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5045, controle 119, decimal 8. Decimal 1, livrar. Frequência, 1, 2. Rio da Tael, Leda, ótima. Após Upper Zulu 10 até Trive, Upper Zulu 16 até B, Bravo até o Zulu e Trive. Aciona 5045, controle 119, 8. 259, portão 3, portão 2. Todo transponder? 5045. Ótima, 259, chame pronto. Espero que você não mesmo. Sim, chamarada. Solo Salvador, Manoel, 5973, 5973, até o pátio 3, está livre, via aquilo. Posição 62 do pátio 3, aceita o balizador. Quilo. Salvador, boa noite, 6201, são 4 pushback acionamento. Chama pushback? É o Oceané 6201. Livre 6201, 4, chame táxi. Chamá-lo, Emos, 6201. Salvador, boa noite. Está presente, mas vai ser a informação Romeu Ponte. Desculpa, visão. Boa noite, hoje 24.0. PM para o solo. Está presente, mas vai ser a informação Romeu, autorização Guarulhos, 3.0. Estamos na ponta 0.0. 097, só um minuto, qual PM para Dael? Dael, lenda, morte, velho. Afirmo. Para o táxi, o Chané 6201-150 a bordo, alternando Guarulhos, com 3 horas e 45. Direita em de alfa, considerando 0, torre 1, 18.95, altímetro 1094, bom voo, boa noite, 6201. De alfa, ponto de espera 18.95 a torre, 1014, boa noite até já, 6201. Até já. 897 Guarulhos, copia o 340. Afirma. 897 Guarulhos, nível 340 está autorizado, apenas Zulu 10 até Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta, Eco, Bridge, após prossegue na apenas Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme roda do plano, decola da 10 com curva direita, após decolagem, subida da El, após Leda, após Motiva, aciona 5053, controle 119.8. Está presente, mais 7 autorizado Guarulhos, aqui da 340, via Pedro 10, Brinque, via Pedro 16, Bravo até o Zulu, Brinque, e está em conforme a rota. Recorda 10, curva direita da ELV, da Mótiva, 5053, controle 119.8. Está presente, mais 7. Aeto, portão 5, chame pronto, está 3897. Salve, Romeu 645, boa noite, autorização Vitória. Informação Romeu, Vitória 360 autorizado, Upper Whisky 50 Aerovia, decola da 10 com curva direita, na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco Vitor, Bidev, aciona 5054, controle 119.8. Israel, Leda, Bidev, 19.8, 5054, posição 10, moro 645. É, tô no 10, chame pronto, pushback, sonamento, gol no 645. 6 Romeu, boa noite, para... Boa, 236, Fortaleza, 370, autorizado, via Upper Zulu 19, até Bangu, após direto a Buco, após direto conforme rota do plano. Decolada 10, curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Froti. Aciona transponder 5055, controle 119.8. Só primeiro aerovia, Presulo 19, vim. Presulo 19, dono 236. Correto, portão 9, chame pronto, gol 1236. Maravilha.